justiça até um hospício. Desejo renascer, morremos. A luta contra si mesmo se chama jogo da vida. Não confunda com esses jogos fúteis que ocupam sua vida. Se decida, uma atitude pode mudar o destino. O amor se converte em ódio, simples ato repentino. Não aceite como um desabafo, aliás não aceite. Só escute as palavras de um coração de aço frio, moldado, soldado ao espaço. Soldado do espaço com a missão esquecida no parto. Me leve embora, de volta ao acaso, de volta ao início, antes desse purgatório sinistro. Me encontro no fim da estrada, sobre um insano atrás da vala, longe da vista de todos, economizando energia acumulada. E lá eu permanecerei, e lá eu permanecerei, no meu próprio sanatório. Mas aguarde a revanche, com base na surrealidade, estilo Sucker Punch. Enquanto o solo range, meus pés a mil pés, no convés voador, velejarei distante. A chama queima dentro de quem quer queimar, dentro dos esconderijos atrás de litros de vodka. Talvez ache um caminho melhor, talvez eu ache um caminho melhor. A chama queima dentro de quem quer queimar, dentro dos esconderijos atrás de litros de vodka. Talvez ache um caminho melhor, talvez eu ache um caminho melhor. Cinzas com a vista branca e cinza, a terra pretará. E ao sol que arde na nova manhã me exponho, até que recomponha cada parte de um antigo sonho. Algo me chama pra que a chama queime, mesmo que a angústia reine. De alguma forma eu me disponho, de nada me envergonho. Além do tudo, sei que a beleza atrás dos seus olhos também me fez um louco. Estranho, insanidade é pra poucos, deve ser o que difere quem carrega o mundo dos outros. Já chega o chão, machuca o chão que enxergo. Não rastejarão o chofre, cheira mundo. E no meu mundo a chance chama dom, chance de libertação. A chama chove no quintal, eu chamo de tempo bom, eles chamam de final. Essa é uma prévia do amanhã, em que se cumpre os versos com as metas não serem vãs. Pois mesmo que eu me afogue nesse palco sozinho, inquieto, amargurado, aqui me encontrarei em um bom estado. Quem quer queimar, dentro dos esconderijos atrás de litros de vodka. Talvez ache um caminho melhor, talvez eu ache um caminho melhor. A chama queima dentro de quem quer queimar, dentro dos esconderijos atrás de litros de vodka. Talvez ache um caminho melhor, talvez eu ache um caminho melhor.